Gilberto, seu assessor criou um bordão, monstro é monstro. Comenta pra gente, o que que significa isso? Ah, outro dia eu até perguntei ele, né? Poxa, será que eu tô feinho assim? É porque por causa disso? Aí ele me explicou. Não, acho que é pelas suas atitudes dentro de campo, é vontade de vencer, garra. Acho que ele é a pessoa até mais indicada para explicar tudo isso. E bacana, ele tem usado isso, e o Paulo já é uma... Não é mais simplesmente um assessor, né? Mas é um amigo, uma pessoa da família que está aí me auxiliando, me ajudando, me ajudou bastante, continua me ajudando nesse período todo aí, quase 10 anos de parceria.